Muitíssimo bom dia, o meu mais carinhoso alô para você que nos escuta. E se não me reconhece, aqui é seu fiel amigo Poli Tavares com mais um programa neste diapasão, trazendo para pertinho de você a nata da sociedade jurídica da nossa capital. Aqui, diretamente desta luxuosa sala, contígua ao banheiro exclusivo no térreo do Foro Central. E, como sempre, estou escoltado pelo nosso compositor residente, o premiadíssimo vencedor do Neste Diapasão de Ouro 3 vezes consecutivas, é o Maestro Cafeteira. Maestro Cafeteira. E olha, gente, hoje não temos pouca coisa. A gente vai começar com lançamento com o autor de Corpo Presente, de uma obra aguardadíssima pelo público da nossa capital e que sai de todo o país. E além disso, se prepare para a estreia do nosso suplemento musical com o mais novo crooner da casa, cuja identidade será revelada só no final. Então, fica comigo e vem com a gente, que está imperdível e, com certeza, de acordo com todas as normas de segurança e distanciamento. Maravilha, muito obrigado, maestro. E você que precisa fazer um serviço de foro, trocar uma palavrinha sobre um processo, não deixa de aparecer aqui no nosso estúdio, porque cada ouvinte que comparecer concorre a essa linda frasqueira personalizada que você infelizmente terá de vir aqui para ver, porque estamos ainda negociando aquele espacinho no canal 20 da NET. Bom, e para aquecer os nossos jus motores, nós vamos receber um dos grandes craques do processo civil. Ele que é um professor que escreve livros, atua em processos bilionários, traduz do latim, do grego, do javanês para importantes editoras. É claro que eu estou falando do garboso, do charmoso, do sabidíssimo Edson Bini Farias, que está lançando em primeiríssima mão a sua edição revista ampliada, atualizada, corrigida e, é claro, ilustrada do Código Civil, que vem ainda com vários pensamentos e frases selecionados. Eu devo dizer que já sou fã das edições anteriores, que são formidáveis. Me ajudaram muito, quase passei por um fiozinho na OAB esse ano. Então, doutor, muito obrigado pela sua presença. A gente conseguiu te pescar na hora certa no corredor, né? Me conta, Edson, o que a gente pode esperar de novo nessa nova edição que já está esgotada na editora, por sinal, fiquei sabendo. Exatamente, Poli. Olha, antes de tudo, eu queria te dizer como é um prazer enorme estar aqui contigo nesse programa tão querido por toda a sociedade. Ainda mais com o fito de divulgar essa minha obra que me é tão cara, e eu espero que seja também para todos vocês que me acompanham. Nós preparamos para essa edição criteriosamente, nós colegimos e colacionamos uma série de imagens do cotidiano para ilustrar os temas jurídicos que vão surgindo. E duas novidades especiais vocês vão notar já na capa. Primeiro, agora nós temos sessões de colorir, ou seja, de natureza coloritória. Então, não só para os pequenos, mas para toda a família aprender junto. Então, os pequenos especialmente, é claro, já vão colorindo, poder saber o que é uma hipoteca, o que é um título de crédito, de forma absolutamente intuitiva, mas, claro, sem nunca perder o rigor científico. Então, você vai colorindo de acordo com as orientações no verso e depois vai saber reconhecer documentos falsificados, adulterados, vencidos em qualquer lugar, cláusulas abusivas a pouquíssimos metros de distância, com clareza solar, tudo isso para poder exercer a sua cidadania da forma mais integral. Não por acaso, cidadania vem do latim civitas, que era nos primórdios dos tempos clássicos, justamente uma tina onde se coloriam os escritos dos quirites, os antigos romanos. Então, além de tudo, eu tomo a liberdade de afirmar aqui que nós estamos olhando para o futuro, mas com os pés seguros no passado. Então, além disso, a nossa edição, vocês vão ver que todas as pessoas que estão em logradouros externos, seja na rua, seja no shopping, seja no campinho de futebol, todas estão agora utilizando máscaras. A beleza dessa edição é transtornante e eu olho aqui na capa, tem uma coisa muito curiosa. É um labirinto de Creta, é uma mensagem cifrada. Me explica, por favor. Ah, com certeza, Poli. Esse aqui trata-se de um QR Code, que é uma das invenções científicas mais criativas e destacadas da modernidade. Esse, eu gosto de dizer que ele é um dispositivo que promove a mais perfeita e acabada confluência entre o material e o material, todos interligados numa simultaneidade líquida e indiscernível. Sensacional! Olha, agora eu gostei. Dr. Edison, é filosofia pura, gente. Não só pura, como aplicada, Poli. Aliás, as mais elevadas cabeças pensantes do mundo jurídico, tanto da civil law quanto da common law, têm travado um debacle formidável ao redor da candente questão qual a natureza jurídica do QR Code, que é uma questão absolutamente central, não só para a aplicação do direito, mas para a compreensão profunda da nossa vida social. Eu mesmo estou estudando no original um trabalho seminal do jurista alemão Hans Kerschkoder, uma brilhante monografia em que ele defende a tese mitigada que compatibiliza tanto a escola realista quanto a escola idealista. Para ele, o QR Code é um portal imanente cuja natureza jurídica é sui generis. Genial, genial, genial. Eu realmente estou sem palavras. E, espectadora, é uma pena que vocês não estejam vendo, porque, além de tudo, o QR é muito bonito. Eles são de colorir, Dr. Edson? Ah, claro, evidentemente. Todo livro é para colorir. Afinal, como diz o nosso grande poeta Quitandinha Bravanel, sem cores, confesso, nada teria graça. E eu quero ainda dizer para vocês que o QR Code é muito mais fiel do que uma fotografia. Ele é capaz de revelar a verdadeira essência de um ser muito mais acuradamente que todos os meios até hoje imaginados. E é claro que seria muito arcaico a gente usar lápis de cor para colorir. Por isso, nós estamos oferecendo nesta nova edição a opção de um QR Code que colore instantaneamente todas as ilustrações. E caso você prefira, nós temos ainda a edição condensada, que não tem nenhuma ilustração, são apenas QR Codes e é inclusive uma alternativa econômica. Em uma página você tem daí um belíssimo resumo ilustrado do QR Code por meio dos nossos QR Codes do Código Civil. Espetacular, é bem barato, é bem bonito. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, o seu assessor está ali chamando e nós temos que passar para o próximo bloco, mas eu queria deixar aqui o meu mais profundo agradecimento à sua presença luminosa no nosso querido programa. E agora você que chegou até aqui comigo, minha vizinha, meu vizinho, está na hora de conhecermos o crooner estável da casa, que nos acompanhará a partir de hoje em todas as edições, ao lado do prestigioso Maestro Cafeteira, trazendo lembranças e canções dos velhos tempos. Eu estou falando de um egrégio veterano, formador de gerações e gerações de geniais juristas, a mente por detrás das ideias políticas mais ousadas do último século. Estou falando, obviamente, do professor César. Minha gente, é muita bondade, muito obrigado. Poli, meu querido, Dona Marga, Virgem Maria, que me acompanha, me rege, me guarda. Gente, eu saio do conforto da minha aposentadoria e da minha doce chácara em Viamão para brindar com vocês um antigo sonho de meninice. Papai, aos meus 18 anos, me apresentou a sua biblioteca. À esquerda, disse ele, a Grécia, a filosofia, e à direita, Roma, o direito. E desde então, eu devotei a minha vida a ambos. Mas ao entardecer, para completar a sua missão civilizatória, papai me levou ao bordel Píncaros da Glória e eu nunca mais tive sensação parecida desde que ouvi cantar Pérez Pereira, o grande crooner daquela boate, que veio a falecer naquela mesma noite. Os meus músculos se enrijeciam, meus pelos se arrepiavam e eu todo fui tomado de uma iluminação e um entusiasmo como nunca antes e nunca depois. Aquele foi um chamado, mas a vida se encarregou de me levar ao caminho da docência. E hoje, tendo o professor César já formado uma geração de grandes estadistas que estão trabalhando incansavelmente pelo Brasil, a minha missão está cumprida e a partir de hoje estaremos todas as tardes aqui no Foro Central encantando multidões. Maestro Cafeteira, traga sua inspiração, que vamos cantar aquela canção que ainda hoje me traz emoção. Maestro Cafeteira, vamos então. The end is near,